nos consolará e nos trará descanso. Foi isso que o pai de Noé disse quando ele nasceu. Quando os pais recebem um bebezinho, devem sempre dizer palavras de bênção, que mostrem aos seus filhos